Ficheiro 110. Lançando um olhar à figura lá dentro, a cabeça inclinada em oração, Anselmo conduziu-me pela escuridão tranquila da entrada da capela e pelo claustro, saindo na extremidade do jardim. Longe da possibilidade de perturbar os monges na capela, ele disse: "É uma ideia muito simples. Lembra-se na Bíblia da história de Getsemane, onde Nosso Senhor aguardou, antes do seu julgamento e crucificação, e os seus amigos, que deviam fazer-lhe companhia, adormeceram?" "Ah", disse, compreendendo imediatamente. E ele disse: "Nem sequer pudeste vigiar uma hora comigo?" "Então é isso que está a fazer. Permanece em vigília com ele uma hora, para compensar." Gostei da ideia, e a escuridão da capela pareceu-me de repente habitada e reconfortante. "Oui, madame", concordou, muito simples. "Nós revezamo-nos na vigília e o Santíssimo Sacramento no altar aqui nunca fica sozinho." "Não é difícil ficar acordado?" perguntei curiosa. "Ou faz sempre vigília à noite?" Ele assentiu com a cabeça, uma brisa leve levantando o seu cabelo castanho sedoso. A área da tonsura precisava ser rapada. Cabelos curtos e espetados cobriam-na como musgo. "Cada um escolhe a sua melhor hora para a vigília. Para mim é às 2 da madrugada. Olhou para mim, hesitante, como se se perguntasse como iria eu receber o que estava prestes a dizer-me. "Para mim, nessa hora..." Parou. "É como se o tempo parasse. Todos os humores do corpo, todo o sangue, a bilis e os vapores que constituem um homem. É como se todos eles apenas nessa hora estivessem a trabalhar em perfeita harmonia." Sorriu. Os seus dentes eram ligeiramente tortos, o único defeito no seu semblante perfeito. "Ou como se parassem completamente. Pergunto-me sempre se este momento é o mesmo do nascimento ou da morte. Sei que o seu compasso é diferente para cada homem ou mulher, suponho", acrescentou com um sinal cortês da cabeça para mim. "Mas naquele instante, naquela fração de tempo, parece que tudo é possível. Podemos olhar para as limitações da nossa própria vida e ver que não significam nada. Nesse momento, quando o tempo para, é como se soubéssemos que poderíamos embarcar em qualquer aventura, terminá-la e voltar para nós próprios, para encontrar o mundo da mesma forma, e tudo exatamente como deixámos um momento antes. E é como se..." Hesitou por um instante, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Como se, sabendo que tudo é possível, de repente nada seja necessário." "Mas o senhor faz realmente alguma coisa?" perguntei. "Reza, isto é?" "Eu? Bem", disse devagar. "Eu sento-me e olho para ele." Um largo sorriso estendeu os lábios bem desenhados. "E ele olha para mim." Jamie estava sentado quando regressei ao quarto e ensaiou uma pequena caminhada pelo corredor, apoiado no meu ombro. Entretanto, o esforço deixou-o pálido e suado. Deitou-se sem protestar quando o tapei. Ofereci-lhe um caldo leve com leite, mas ele sacudiu a cabeça, cansado. "Não tenho apetite", sassenar. "Se comer ou beber alguma coisa, acho que vou ficar outra vez mal disposto." Não o forcei. Por isso, levei o caldo de volta em silêncio. Ao jantar, fui mais insistente e consegui persuadi-lo a experimentar algumas colheradas de sopa. Ele conseguiu comer bastante, mas não conseguiu mantê-la no estômago. "Desculpa, Sassenach", disse depois, "sou insuportável." "Não tem importância, Jamie, e não és insuportável." Coloquei a tigela do lado fora da porta e sentei-me ao seu lado, alisando os cabelos desalinhados para trás. "Não te preocupes. É que o teu estômago ainda está irritado dos enjoos no mar. Talvez eu tenha insistido demasiado cedo para que comesses. Deixa-o descansar e curar-se." Fechou os olhos, suspirando sob a minha mão. "Vou ficar bem", disse ele. sem interesse. O que fizeste hoje, Sassenach? Obviamente estava irrequieto e desconfortável, mas acalmou-se um pouco quando lhe contei sobre as minhas explorações do dia: a biblioteca, a capela, a prensa de vinho e, por fim, o herbário, onde conhecera o famoso irmão Ambrose. Ele é incrível, disse eu com entusiasmo. Ah, mas esqueci-me, já o conheces. O irmão Ambrose era alto, até mais alto do que Jamie, e cadavérico, com o rosto comprido e caído de um cão bassê. E tinha uma boa mão para plantas. Parece conseguir fazer qualquer coisa crescer, continuei. Tem todas as ervas normais lá e uma estufa tão minúscula que nem ele consegue ficar em pé lá dentro, com plantas que normalmente não cresceriam nesta época do ano, ou que não crescem nesta região, ou que simplesmente não deveriam crescer. Já para não falar nas especiarias importadas e drogas. A menção de drogas fez-me lembrar a noite anterior e olhei para fora da janela. A luz turva do inverno desaparecia cedo e já estava completamente escuro lá fora. Os candeeiros dos monges que cuidavam das cavalariças e do trabalho externo a deslizarem para a frente e para trás, conforme passavam nas suas andanças. Já está escuro. Achas que consegues dormir sozinho? O irmão Ambrose tem algumas coisas que podem ajudar. Os seus olhos estavam turvos de cansaço, mas ele sacudiu a cabeça. Não, Sassenach, não quero nada. Se eu adormecer, não. Acho que vou ler um pouco. Anselmo trouxera-lhe uma seleção de obras filosóficas e históricas da biblioteca, e ele estendeu a mão para pegar num exemplar de Tácito que estava na mesa. Precisas dormir, Jamie, disse eu suavemente, observando. Ele abriu o livro à sua frente, recostado numa almofada, mas continuou a fitar a parede acima. Não te contei com o que sonhei, disse repentinamente. Disseste que sonhaste que estavas a ser chicoteado. Não me agradava a cara dele. Já pálida, sob as nódoas negras, estava ligeiramente luzidia de suor. Isso mesmo. Eu podia olhar para cima e ver as cordas a cortarem-me os pulsos. As minhas mãos tinham ficado quase negras e a corda raspava o osso quando eu me movia. Tinha a cara encostada ao poste. Sentia as pontas de chumbo das tiras do chicote a cortar a carne dos meus ombros. Os golpes continuaram, muito tempo depois de já deverem ter parado, e percebi que ele não pretendia parar. As pontas das tiras arrancavam pequenos pedaços da minha carne. O sangue escorria-me pelas costas e pelos flancos, ensopando o meu quilte. Sentia muito frio. Então ergui os olhos outra vez e vi que a carne começava a desprender-se das minhas mãos e os ossos dos meus dedos arranhavam a madeira, deixando ranhões para trás. Os ossos dos meus braços estavam visíveis, sem carne e sem pele, e só as cordas os mantinham unidos. Acho que foi quando comecei a gritar. Ouvi um estranho som, chocalhante, sempre que ele me atingia. E depois de algum tempo compreendi o que era. Ele arrancara toda a carne dos meus ossos e os pesos de chumbo do chicote batiam nas costelas secas. E eu sabia que estava morto, mas não importava. Ele continuava implacavelmente e nunca iria parar. Continuaria até eu me desfazer em pequenos pedaços e desmoronar pelo poste. E mesmo assim não pararia. Aproximei-me para abraçá-lo e fazê-lo acalmar-se. Mas ele já parara, agarrando a borda do livro com a mão intacta. Os dentes estavam cravados com força na pele dilacerada do lábio inferior. Jamie, vou ficar contigo esta noite, disse. Posso pôr um colchão de palha no chão? Não. Apesar de estar muito fraco, não havia dúvida quanto à sua teimosia. Fico melhor sozinho e não tenho sono agora. Vai jantar, Sassenach. Eu vou ficar a ler um bocado. Inclinou a cabeça sobre o livro. Após um minuto a observá-lo e a sentir-me impotente, atendi o seu pedido e saí. Eu estava a ficar cada vez mais preocupada com o estado de Jamie. A náusea continuava. Ele não comia quase nada e o que conseguia engolir raramente permanecia no seu estômago. Estava cada vez mais pálido e irrequieto, não mostrando interesse por nada. Dormia bastante durante o dia, porque dormia muito pouco à noite. Ainda assim, apesar do medo dos pesadelos, não permitia que eu partilhasse o seu quarto, para que a sua insónia não perturbasse o meu descanso. Não querendo forçar a minha presença, ainda que ele permitisse, passava a maior parte do meu tempo no herbário, ou no barracão de secagem com o irmão Ambrose, ou andando a esmo pela abadia, em longas conversas com o padre Anselmo. Ele aproveitou a oportunidade para se dedicar a uma branda catequese, tentando instruir-me nos fundamentos do catolicismo, embora eu reiterasse muitas vezes a minha condição diagnóstica. Ma chère, disse finalmente, lembra-se das condições necessárias para a perpetração do pecado de que lhe falei ontem? Não havia nada de errado na minha memória, quaisquer que fossem as minhas falhas morais. Primeiro, que seja errado, e segundo, que lhe demos pleno consentimento. Repeti o que ele dissera. Que lhe demos pleno consentimento, repetiu ele. E essa, ma chère, também é a condição para que a graça ocorra. Apoiávamo-nos na cerca da pocilga da abadia, observando vários porcos grandes e castanhos, aconchegados pelo fraco sol de inverno. Ele virou a cabeça, descansando o rosto nos antebraços dobrados sobre a cerca. Não sei como posso fazer isso, protestei. A graça é algo que temos ou não temos. Quero dizer, hesitei, não querendo ser rude. Para si, o que está no altar da capela é Deus. Para mim, é um pedaço de pão, por mais belo que seja o seu invólucro. Suspirou com impaciência e empertigou-se, espreguiçando-se. Tenho observado, a caminho da minha vigília noturna, que o seu marido não dorme bem, disse ele. E, consequentemente, a senhora também não. De qualquer forma, como não dorme, convido-a a vir comigo esta noite. Junte-se a mim, na capela, por uma hora. Olhei-o semicerrando os olhos. Porquê? Por que não? Não tive a menor dificuldade em acordar para o meu compromisso com Anselmo, principalmente porque não tinha conseguido dormir até então. Nem Jamie. Sempre que eu espreitava para o corredor, podia ver a luz borbulhante de uma vela pela fresta da sua porta semiaberta e ouvir o barulho das páginas folheadas e um ou outro gemido de desconforto conforme mudava de posição. Incapaz de descansar, não me dei ao trabalho de trocar de roupa. E assim estava pronta quando uma pancada na minha porta anunciou a presença de Anselmo. A abadia estava silenciosa, como todas as grandes instituições ficam silenciosas à noite. O ritmo intenso das atividades diurnas diminuíra, mas o pulsar continuava, mais lento, mais suave, porém incessante. Há sempre alguém acordado, a caminhar em silêncio pelos corredores, de vigília, mantendo a instituição viva. E agora era a minha vez de me juntar à vigília. A capela estava às escuras, exceto pela luz vermelha do sacrário, e algumas velas votivas, brancas, as chamas erguendo-se a direito no ar parado, diante dos sacrários escuros dos santos. Segui Anselmo pela curta nave central, ajoelhando-me quando ele fez. A figura delgada do irmão Bartolomeu estava ajoelhada diante do altar, a cabeça baixa. Não se voltou ao leve ruído da nossa entrada, continuando imóvel em adoração. O próprio Santíssimo Sacramento estava quase oculto pela magnificência do seu recipiente. O enorme ostensório, um sol irradiante de ouro, com mais de 30 centímetros de diâmetro, estava serenamente pousado no altar, guardando o humilde pedaço da hóstia no seu centro. Sentindo-me meio deslocada, sentei-me, onde Anselmo indicou, perto da frente da capela. Os bancos, ornamentados com esculturas de anjos, flores e demónios, encostavam-se aos painéis de madeira para facilitar a passagem. Ouvi o rangido leve de um banco baixado atrás de mim, quando Anselmo ocupou o seu lugar. Mas o que devo fazer? Perguntara-lhe eu, a voz baixa, em respeito à noite e ao silêncio, quando nos aproximávamos da capela. Nada, ma chère, respondera ele simplesmente. Esteja apenas lá. Assim, sentei-me, ouvindo a minha própria respiração e os minúsculos sons de um lugar silencioso. As coisas inaudíveis, normalmente ocultas por outros sons. A acomodação de uma pedra, o estalido de madeira, o silvo das chamas minúsculas e inextinguíveis, o leve agitar de alguma diminuta criatura desgarrada do seu lugar e perdida na casa do poder supremo. Era um lugar tranquilo, tinha de admitir. Apesar da minha própria fadiga e da preocupação com Jamie, senti-me gradualmente relaxar, a tensão na minha mente a ceder aos poucos, como o relaxamento da mola de um relógio. Estranhamente, não me sentia nada sonolenta, apesar da hora tardia e das dificuldades dos últimos dias e semanas. Afinal, pensei, o que eram dias e semanas na presença da eternidade? E é isso que era para Anselmo e Bartolomeu, para Ambrose, para todos os monges, até e inclusive para o formidável abade Alexander. Era, de certa forma, uma ideia reconfortante. Se havia todo o tempo do mundo, então os acontecimentos de um determinado momento tornavam-se menos importantes. Podia compreender, talvez, como uma pessoa podia retrair-se um pouco, procurar algum alívio na contemplação de um ser infinito, qualquer que fosse a sua natureza. O vermelho da lanterna do sacrário ardia firmemente, refletido no ouro polido. As chamas das velas brancas, diante das imagens de São Gil e de Nossa Senhora, bruxuleavam e saltavam de vez em quando, conforme os pavios cediam a uma imperfeição ocasional, um crepitar momentâneo de cera ou umidade. Mas a lanterna vermelha ardia serenamente, sem nenhuma oscilação inconveniente para atrair a sua luz. E se havia eternidade, ou mesmo a ideia de eternidade, talvez Anselmo tivesse razão. Tudo era possível. E todo o amor? Perguntei-me. Eu amara Frank, ainda o amava. E amava Jamie mais do que a minha própria vida. Mas, cerceada pelos limites da carne e do tempo, não podia ter ambos. No além, talvez? Haveria um lugar onde o tempo não mais existisse, ou onde ele parasse? Anselmo achava que sim, um lugar onde tudo era possível e nada era necessário. E haveria amor nesse lugar? Além dos limites da carne e do tempo, todo o amor seria possível? Seria necessário? A voz dos meus pensamentos parecia a do tio Lamb. A minha família e tudo o que eu conheci como amor em criança. Um homem que nunca me falara de amor, que nunca precisara. Porque eu sabia que me amava, tão certo como sabia que estava viva. Porque onde todo o amor existe, não há necessidade de palavras. É tudo, é imortal e basta. O tempo passou sem que eu percebesse e surpreendi-me com a repentina aparição de Anselmo diante de mim, entrando pela pequena porta junto ao altar. Mas ele não estava sentado atrás de mim? Olhei para trás e vi um dos monges jovens, cujo nome eu desconhecia, a ajoelhar-se perto da entrada dos fundos. Anselmo fez uma profunda vénia diante do altar. Depois fez-me sinal com a cabeça, indicando a porta. — O senhor saiu? — perguntei, uma vez fora da capela. — Mas pensei que não poderia deixar o Santíssimo Sacramento sozinho. Ele respondeu serenamente, não deixei, ma chère, a senhora estava lá. Contive a necessidade de argumentar que eu não contava. Afinal, suponho, não existia um adorador oficial qualificado. Bastava ser-se humano, E eu imaginava que ainda era um ser humano, embora às vezes mal o sentisse. A vela de Jamie ainda estava acesa quando passei pela sua porta e ouvi o barulho de páginas a serem viradas. Eu teria parado, mas Anselmo seguiu em frente para deixar-me à porta do meu próprio quarto. Parei ali para desejar-lhe as boas noites e agradecer-lhe por me ter levado à capela. Foi repousante, disse, procurando a palavra certa. Ele assentiu com a cabeça, observando-me. Oui, madame, realmente é. Quando me virei para entrar, ele continuou. Disse-lhe que o Santíssimo Sacramento não estava sozinho, porque a senhora estava lá. Mas e a senhora, ma chère, estava sozinha? Parei e olhei para ele por um instante antes de responder. Não, não estava.